Radio. Até o portão 8, Alfa Yankee Alfa, agilizando quanto possível. Lutan 3, 179, está no 11, pushback acionamento. Está 3179, autorizado, chama táxi. Lindo, camarada, está 3179. Papá, Mike Eco Delta, bom dia, prossiga. Confirmando, é Manati? Sim, tio Mike Eco Delta, autorizado. Voo Salvador Manati. Grupo Zulu, decolagem da 17 após curva direita, mantém 1.000 pés corredor axé, o controle 119 decimal 8 e aciona o transponder 0143. Reto no pátio 4, acionamento táxi decolagem com a torre 118 decimal 6, o ajuste no 0 no 3, bom voo, Mike Eco Delta. Bom dia, livre acionar, chame táxi. Salvador, gol 1434, informação íntegra. Gol 1434, sendo identificação, autorizado chegada a Mari, desse mantém o nível 050. Mari 050, 434. Quatro três quatro, Salvador, João, que tenho informa o tempo do reboque. Obrigado, um bom dia, um bom ano novo a todos. Gente, o Alfa, aqui é Alfa, bom dia. Eco Delta na escuta. É, quando você entrar em contato com a sala OS, quando você falar com o Mike Delta sobre o plano, parece que não tem nada no sistema dele lá. Conhece, parece que lá não tá, não tem nada, a gente vai chegar novamente, mas só um minuto. Estabilizado no ILS com 10 pouso, baixar e travado, gol 9070. Complete final, torre 186, bom pouso. Torre 186, gol 9070. Torre Salvador, bom dia, gol 9070, estabilizado em ILS, 10 pouso, baixar e travado. 186, frequência da torre. Desculpa. A gente contato com a AF, se puder entrar em contato com a AF, por favor. Até teve um erro no seu plano, algum problema, e a AF está se não possui o mesmo, ok? Identificação autorizada de chegada à mar e desse mantenha o nível 050 da presente autorizada para o de ITAP. ITAP, ITAP desceu para o 050, gol 1922. Pista livre, autorizado pouso, 050 graus, 59. Autorizado pouso, 910, gol 9070. No 434, desça para 2 mil pés, o ajuste 1093, livre LS, reporte estabilizado. 2.1093, reportará estabilizado, e desce X2, ou no 434. O Butan 3179 para o táxi, 4 horas e 10, alternando o Galeão com o 214 a bordo. Zuno 79, autorizado táxi via Juliette Alfa no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste no 03, bom voo. Gente, Juliette Alfa, ponto de espera, 118, obrigado, bom dia, 38, 3179. Controle Salvador, muito bom dia, 35217, informação Índia. É, deixa, aparente aí. Bom, bom, Unis Viana. Direita, solo 1209, com 9070, grato, um SN 2012 para todos. Salve Salvador, bom dia, excelente 2012, livrando a pista com 9070. Informação Índia. Trip 5217, aciona identificar. Correção. Contato radar sobre a posição Conde. Guanacroa de Bonf para interceptar a chegada, reporte no ideal de descida. Guanacroa de Bonf, informará no ponto ideal. O Trip 5217, se houver possibilidade, solicita voar pelo. Gente, mantenha a Croa de Bonf, o Trip 5217. Mantendo 5207. 9070, Juliette, portão 07. Juliette, portão 07, gol 9070. Gol no 922, desça para 3 mil pés, ajuste padrão, livre da gestão de altitude em Itaquia. Descendo para 3 mil pés, ajustado 1013, gol 1922. Zero pronto. A linha decola, 379, 050 graus com 8. Livre, a linha decola, está 3179. Salvador, Dan 3304, transfere, passando 230 para 160. Dan 3305, acena identificação, autorizado, chegada a Bonfi, na Pro de Bonfi, desce inicialmente para o nível 150. Dan 3304, identificou, desce para o 150, Pro de Bonfi. O Dan 3304, confirma a velocidade indicada? 329. Inicialmente pode manter reporte para redução, o TAM 3304, e informa que o motivo da restrição, temos um tráfego no nível 140, motivo da restrição no 150, do TAM 3304, aguardando para prosseguir na descida após o cruzamento com o tráfego. 11, positivo. A necessidade de redução vai ser só no 1 centena. Certo. Estabilizado, 434. Gol 1434, complete, final torre, 118.6, bom pouso. 18.6, obrigado. Gol 1922, desça para 2 mil pés, ajuste 1-0 no 3, livre LS, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, descendo para 2 mil pés, ajuste 1-0 no 3, gol 1922. Agora, bom dia, estabilizando o movimento, todo o pessoal da torre, obrigado. Gol 1434, avistado, check trem, foi autorizado na 10, 060 graus, foi 8 nós. Baixado e checado, livre pouso na 10, 434. 7. O trip 5207 no 7 vai manter para de bom, como que será o número 2 na aproximação? Gente, o trip 5207. O Catrani, bom dia, o TAM 3179 decolou na Dael, na sua escuta, cruzando 2000, autorização para o dia Dael. TAM 3179, contato radar na decolagem, subavado 340, na presente atualizada para o de Dael, após Dael, Leda, após Leda, BDF. Positivo, então, prosseguindo agora na projeto de Dael, obrigado, querido. Salvador, bom dia, TAM 3663, transfere, informação Índia. Me escuta. Autorizado chegada Golf, desce inicialmente para o nível 150. Inicialmente 150, chegada Golf, TAM 3663. Atinge, mantém 150 a 3304. 3304, reautorizado descida para 3 mil pés, ajuste 1-0 no 3. 1013, desce para 3063, 304. Então 3663, reduza para 250 nós. 250 nós, 3663. Frequência do controle. Confirme. Confirmando, encontra-se no PAT 5. Ciente, autorizado, Morro de São Paulo, 1000 pés, decolagem pista 17, após primeira curva vai direita, corredor axé, o controle 1, 19.8, aciona 0144, India Michael. Repita só o PV, por favor. Ciente 02 a bordo, acionamento táxi de decolagem com a torre 18.6. Tenha um bom voo, India Michael. Como que é o número 4 na aproximação, então 3663. Número 4 na aproximação, 3663. Estabilizado? Estabilizou no localizador. Gente, complete a aproximação, torre 1186, bom pouso. 1186, grato. Torre Salvador, bom dia, gol 1922, a 3 milhas do externo. Porta externo 922, já avistado. Reporta externo baixo travado. Reportará externo baixo travado, gol 1922. Passou externo, baixado, travado, gol 1922. Voz autorizado, 70 com meia dúzia. Dado, gol 1922. Então, 3179, chame Recife, 1251, não alternado no 3325. 51, altera 3315, tá? 3179. 13325. 3325, secundário. O desce via para 2000 pés, ajuste no 03, livre LS, reposte estabilizado. Positivo, 2000 pés, reposte estabilizado, 3304. O Bravo Yankee aqui na escuta? Na escuta? Ok, dá a passagem ao Boeing da Gol, após prossegue até o portão 01, Vitor, Bravo Yankee. Ok, após passagem do Gol até a ponte 1, ciente. Candy Mike Alpha, prossiga. Cruzada, reposta na papá para ingresso. Boa 922, solo agora 04, direita 121, décimo 9, o solo, bem-vindo, feliz ano novo. Feliz ano novo, direita 219, Nathan, ou 1922. Falou, Salvador, gol 1922, livrou nas escutas. Gol 1922, bom dia, táxi via Alfa e reporta para ingresso, táxi Juliette. Via Alfa, reportará para ingresso Juliette, gol 1922. 5217, reduza para 190 nós. 1190, reduzido, 5217. Está autorizada a descida para 3 mil pés com 1.003 no altímetro. 3 mil, 1.003, 1.003, 5.217.